raiz. Tem sede de lugares distantes, de uma terra que eu nunca vivi. Olho por olho, dente por dente, mata ou morre, deixa de existir. Seu espírito em outro planeta, sua missão ele acabou de cumprir. Agora eu peço pro meu anjo de guarda, no outro plano que eu vier assumir, me proteja dessa raça desumana, dê-me asas pra eu nunca cair. Vivo preso numa bola gigante, rodeado de pessoas X. Tenho sede de lugares distantes, de uma terra que eu nunca vivi. Olho por olho, dente por dente, mata ou morre, deixa de existir. Seu espírito em outro planeta, sua missão ele acabou de cumprir. Tenho sede de lugares distantes, de uma terra que eu nunca vivi. Olho por olho,